nasci em Gotham City. Era um céu alaranjado em Gotham City. Caçavam bruxas nos telhados de Gotham City. No dia da independência nacional, cuidado ao morcego na porta principal. Cuidado ao abismo na porta principal. Eu fiz um quarto bem vermelho aqui em Gotham City, sob os muros altos da tradição de Gotham City. No cinto de utilidades, as verdades, Deus ajuda a quem cedo madruga em Gotham City. Cuidado ao morcego na porta principal. Cuidado ao abismo na porta principal. Há um sinal. Sistema elétrico nervoso contra o mal. Tem um sambinha, tem futebol e tem carnaval. Todos estão dormindo em Gotham City. Cuidado ao morcego na porta principal. Gotham City. Agora eu vivo, porque vivo aqui em Gotham City. Chegou a hora da verdade em Gotham City. E a saída é a porta principal. Cuidado ao você.